o que te trouxe aqui? Se você já não me ama mais, só quer me iludir. Por favor, me deixe em paz. Difícil acreditar que seu sentimento acabou. Não sabe que passei das noites que chorei. Porque me faz sofrer, porque me faz chorar, porque quer maltratar quem sempre te amou. Não dá pra tira essa dor. Por que me enganar se não existe amor? O que te trouxe aqui? O que te trouxe aqui? E você já não me ama mais, só quer me iludir. Por favor, me deixe em paz. Difícil acreditar que seu sentimento acabou. Não sabe que passei das noites que chorei. Porque me faz sofrer, porque me faz chorar, porque quer maltratar quem sempre te amou. Não dá pra aguentar me tirar essa dor. Porque me enganar se não existe amor? Porque me faz sofrer, porque me faz chorar, porque quer maltratar quem sempre te amou? Não dá pra aguentar me tirar essa dor. Porque me enganar se não existe amor? Yeah.